Quantos problemas nós temos, irmãos? Porque às vezes nós temos tanto desequilíbrio na nossa vida. Nós olhamos para algumas pessoas e vemos, aquela pessoa está, olha, está orando em línguas. Vamos pegar a oração em línguas, que é tão popular. Ela está orando em línguas. E de repente, olhamos para aquela pessoa de novo, ó, ele xingou a esposa dele. Ó, ele mentiu. Ah, não, então esse negócio de dom de línguas, esse negócio não é muito importante. O que é isso? Isso é porque nós desconhecemos o equilíbrio. É por isso que Paulo escreve à igreja em Corinto dizendo: persigam o amor, o fruto, o caráter de Deus em vocês e busquem com zelo os dons. Porque nós não queremos desmerecer, nós não queremos profanar uma habilidade do Espírito dentro de nós. Pense bem nisso, irmão. Um dom fluindo dentro de nós não é uma habilidade nossa, é uma habilidade do Espírito. E se alguém olhar para nós e disser, não, eu não quero essa habilidade, não, isso não é bom, isso não vem de Deus, não, isso não presta. Sabe o que ele está dizendo? Ele não está dizendo de nós, ele está dizendo do Espírito de Deus. Ele está dizendo, não, esse negócio aí, isso que o Espírito faz, eu não gosto. Não, isso não presta. Isso é um problema. Isso devia nos fazer pensar e temer ao Senhor. Por causa da falha do meu caráter, da falta da santidade, do fruto, eu fiz com que uma habilidade do Espírito fosse profanada. E isso é santo. Amém? Isso é santo. Nós queremos o caminho sobremodo excelente. Vamos voltar a capítulo 12, versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços ou ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Há outras listas no Novo Testamento que falam de dons, e nós vamos, a seu tempo, pegar cada dom, cada pedacinho, meditar, orar, clamar, aprender, e ver cada um deles se manifestando em nossas vidas, se manifestando na igreja. E o que nós precisamos, antes de mais nada, é a visão correta. A visão correta. Caminho sobremodo excelente. Paulo citou três coisas aqui. Ele disse, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A palavra dons é a palavra carisma no grego. Nós conhecemos essa palavra, não é? Bem dissolvida na nossa língua. Mas nós falamos, ó, fulano é carismático, fulano tem carisma. Dissolvemos um pouco essa palavra. Mas essa palavra tem um significado muito tremendo. Ela significa um dom, um presente, carisma. Agora, a palavra vem de uma outra, que é charis, que significa graça. Carisma vem de charis. Dons vem da graça. Nenhum dom do Espírito será distribuído pelo nosso merecimento, irmãos. Nenhum. Às vezes nós pensamos assim, não, eu vou, fruto do Espírito, então eu vou ser santo. Veja como nós tendemos a fazer as coisas quase certas, mas erradas. Não, eu vou ser santo, eu vou fruto, porque quando eu for muito santo, Deus vai me dar aquele dom. Você não merece, você pode ser santo do jeito que for. É graça, irmão. Carisma vem de caris, presente de Deus. Vem do dom. Quanto mais nós formos santos, mais esse dom será eficaz, mais ele vai prosperar, mais ele vai crescer, mais ele vai fluir, mais ele vai transformar vidas. Mas isso não quer dizer que eu recebo o dom porque eu fiquei tão bonzinho que Deus me abençoou com esse dom. Deus vai te dar dons e te deu dons porque ele te ama. Eu li uma definição num livro do Philip Yancey, acho que é Abundante Graça, se não me engano, o nome dele. Acho que você que me emprestou esse livro, Marquinhos. Abundante Graça. Ele diz assim, vamos ver se eu lembro. Misericórdia, a misericórdia de Deus é o que faz com que nós não recebamos aquilo que merecemos. E a graça de Deus é aquilo que faz que nós recebamos o que não merecemos. Vou repetir. A misericórdia de Deus faz com que nós não recebamos o que merecemos, mas a graça faz com que a gente receba o que não merece. Graça a isso. Isso significa que Deus flui e te dará dons. Ou então você pode pensar assim, não, mas eu não sei muito, eu não fiz seminário, eu não tenho muita maturidade, eu tenho que ir para o seminário, eu tenho que fazer essa escola bíblica toda que o pastor falou que nós vamos ter aqui o ano que vem, eu vou ter que santificar a minha vida, eu não estou pronto, eu não estou preparado, eu sou pecador, eu tenho defeito, eu sou miserável. E Deus fala assim para você, é graça, eu chamei, você vai ser igual a Jesus. É graça, eu vou dar a você. Já coloquei dentro de você, você só tem que descobrir se você está aí dentro, desde que você nasceu de novo. Não, mas eu não posso. Mas eu te dei, eu te amo. Eu te amo, eu te dei. Você vai ver vidas transformadas através desses dons. Oh, Deus, não, mas eu não quero, eu não posso, eu não sou digno. Mas eu te amo. Pronto. É graça, irmão. Quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? O que há em mim para o Senhor me colocar aqui na frente, ensinando a palavra de Deus para vocês? Só Ele sabe quem é esse homem e o que esse homem tem que ser transformado. Mas Ele me diz, vai porque eu te amo. É graça, é graça. Não é você, sou eu. Não é o seu dom, não é o seu talento, é o meu. Eu habito em você, eu vou fluir através de você. Quando você abrir a boca, vai fluir de você. Quando você orar por alguém, eu vou fluir a minha habilidade, o meu dom através de você. Quando você for comissionado pelo seu pastor, pelo seu líder, vai, faz aquilo. Não, eu não posso. Vai, pode, porque não é você, sou eu. Você é só o ministro. Um servo, vai ministrar. Não, Senhor, eu não posso orar, não posso interceder. Pode. Você quer ver? Vai lá, começa, põe o pé na terra, abre a boca, levanta a sua mão, ora por aquele irmão, liga para aquele, coloca o seu pé na terra. Você quer ver? Aí começa a fluir. Aí a gente fala, mas como, Senhor? Como, Senhor? E ele tem que nos dizer de novo, eu já te disse, rapaz, não é você, é graça. Sou eu, o dom é meu, é presente da graça que eu te dei. Seja santo como eu sou santo e deixa o resto comigo. O meu dom em você vai fluir e vai abençoar vidas, vai abençoar muitas vidas. Não é o meu talento natural. Não é o seu talento natural, embora os talentos naturais sejam também usados, são dons de Deus, são dádivas de Deus, são presentes de Deus também para cada pessoa na face da terra. E podem ser colocados no reino e servir ao reino. Mas os dons espirituais não são ditados e limitados pelos nossos talentos naturais. Amém? Ah, eu não sei ensinar a Bíblia. Deixa eu te dizer, nem eu. Eu não sei, nem eu. Eu não sei pregar, nem eu. Se eu não sei orar por ele, nem eu. Não, eu não sei aconselhar ninguém, nem eu. mas alguém que mora em mim sabe. Graça. Graça de Deus. Não, eu vou estudar, eu vou ter aquele talento, eu vou aprimorar esse talento, aí eu te ajudo. Nem sempre, irmãos. É graça. É graça de Deus.